correto. Peguei o livro certo, afro-rude engajados empunhando o cetro. Guerreiros e já, em busca da justiça, liberdade a presos políticos e mulheres submissas. Viemos até aqui pra atacar a Babilônia. Fogo nela, fogo agora e que a verdade vem à tona. Se você busca paz, está do nosso lado. Plante uma fé, fuja do errado. Nossos laços serão sequência em busca do bem. Vamos além com rima rara, a mais de 100. Com uma ascendência mista, um elo da corrente. Somos da rua de baixo, a consequência do repente. Que já te abençoe tudo que for fazer. Estamos aqui orando pra você crescer. A filosofia das ruas é o que queremos passar. A junção está de pé e o nó não vai desatar. Pra sairmos do perrengue, mas temos que estar unidos. Somos representantes dos habitantes esquecidos. Cuidado a entrar aqui, essa é a zona de perigo. Venha beber água do esgoto com a mais pura bactéria. Nunca deram uma olhada nessa cena patética. Aqui ninguém é Loki, moderninho do pop. O som é pura pancada, estilo Mike Tyson no box. Cano não resolve, não te faz mais homem. Se quiser fazer besteira, se lembre desse toque. Aí maluco, cuidado ao contar com a sorte. Leva essa mensagem do Polo Sul ao Polo Norte. Brincando a milhão, os homens vêm em mais de 100. E sempre mandam alguém do bem pro saco, pro além. Rei Davi, Jerusalém, rei dos reis da Etiópia. A história responderá ao Senhor dos Senhores agora. Cabral, fizeram o que quiseram e o Brasil hoje está mal. A solução te dou agora, ação melhor escola. Vamos com as cabeças pra rua sem demora. Chamo todo mundo que quiser reclamar comigo por alguma coisa reivindicar. Nas leis desse país, pobre não tem vez. Então mete no pau, recebe o que é seu de vez. Busque seus direitos, saiba observar. Vá na boa vibração e nas pegadas de já. Pulso firme, cabeça feita e um milhão de palavras. Sabedoria oculta, aqui revelada. Homem rude, preto com atitude. Na união cê tá comigo e aqui ninguém se ilude. O tempo está passando e o meu povo está perdido. Brigando entre si como inimigos. Que prevaleça a verdade, sinceridade, simplicidade. Palavras sejam ditas com respeito e humildade. O som aqui protesta porque quer a melhora. Saúde pro meu povo e nossos filhos na escola. Fortalecendo a união, faz atitude e respeito a todos os nossos irmãos. É o número, número dello studio, rispondo io, Luciano Gin. Boa. Va bene? Dille se mi può chiamare adesso, per favore. Hortensia. Lo so, digli se cerca di trovarla, perché io voglio venire a casa, io non voglio perdere il suo cazzo di biglietto.